digital chegou. Pop Live vai te envolver. Oi, senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Mas eu acho que dá pra usar, viu? Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Mas eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és, ai, ai, ai, ai, minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Robson! Som digital. DJ Xuxa, dá-lhe meu hobby. Você apareceu como um anjo na minha vida. Me deu de comer, me deu de beber, fiquei sem saída. Robson Digital DJ Jefferson, DJ Xuxa, DJ Marujo, o Murdoch das batidas. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Fique ligado. Vi em seu olhar, bem um dia que estava casando. Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, se não fui o que você sonhava, o homem que você esperava, e que nunca soube te amar. Um dia você vai ligar, um dia você vai saber. Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. Tecno.